Clube. Cada dia é um ponto de partida para uma nova vitória. Não importa o que se perdeu antes, porque hoje é um novo dia. Você está sintonizando a Rádio Clube Itapira, AM ZYK 503, 930 kHz, 1 kW de potência. Estúdios e escritórios, Avenida Brasil 31, Itapira, São Paulo. Clube, Rádio Atualidade. Horas e 19 minutos. Bom dia, ouvintes da Clube. Nós estamos começando o programa No Meu Rincão. Os trabalhos técnicos do João Batista Silvério Maguila, aqui cumprimentando vocês, o Leonato, com mais um programa No Meu Rincão. E hoje é sabadão gostoso, né? Dia 17 de julho de 2021. E já vamos começando por aqui. Vamos atender o seu Antônio de Souza. Ele está mandando para todos os seus amigos, lá para o Zetão, a Esther, o Buzina, o Mé. E ele pediu aí a música com Tonico e Tinoco, O Exemplo da Fé, e pediu também o Caboclo Sertanejo. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio AM 930. Agora 5:29, 5:29, nós vamos atender aqui a Maria de Lourdes. Ela pediu uma música com o Rio Negro e Solimões, Só Por Você, e com o Leonato e o Germini, Saudade da Infância.